pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo. Mas sem limites, viver uma grande história. Aqui ou noutro lugar, que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul, um amor puro. Sabe a força que tem, meu amor, eu juro ser teu e de mais ninguém. Um amor puro. Dentro do meu coração, eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. História eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e demais.